dentro do teu coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar, alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Son Goku estava a treinar no planeta do Kaibe. E foi então que o Bills, deus da destruição, apareceu. Um deus super guerreiro. Ora, deixa cá ver. Um deus super guerreiro. Já ouvi falar no super guerreiro, mas... Son Goku aproveitou a oportunidade para desafiar Bills para um grande duelo de forças, mas... O deus da destruição é assustador. Bills esmaga Goku com o seu incrível poder e depois dirige-se para a Terra em busca do famoso deus super guerreiro. Anda, estão todos à tua espera. Vamos ter com eles para nos divertirmos um pouco juntos. Tem cara de paizinho. És bom demais para estares ao pé dos outros, não é? Muito bem, faz como quiseres. A mim tanto se me dá. E agora? Será que o Vegeta vai conseguir impedir que o Bills semeie o caos no planeta Terra? Não irritem o deus da destruição! A festa de aniversário empolgante! Pare imediatamente com isso! Tu não podes ir àquela festa de aniversário! Então, antes disto, eu não podia ir à festa de aniversário. E agora já posso ir à festa de aniversário. Tu já parece aqueles políticos hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra. Bem, isso é bem verdade. Mas os feijões mágicos têm realmente propriedades incríveis e eu já me sinto bem melhor. Eu nunca te devia ter dado aquele feijão mágico. Ah, tu estás completamente desequilibrado, Caíbe. É claro que não estou nada bem. Tu preocupas-me tanto, qualquer dia ainda me matas com uma taquicárdia. Eu duvido muito, porque tu já morreste há séculos, Caíbe. Pronto, está bem. Eu não vou. Ah, então compreendes a minha parte. Isto não é uma brincadeira. O universo pode ser destruído e eu vou ficar aqui à espera. Ah, é uma boa ideia. Mas eu duvido muito que eu consiga ter tanta paciência para esperar, ouviste, Caíbe? E depois vim até aqui com o Vegeta. Foi assim que aconteceu. É vida. Sai da frente. Epá, esta doemos os deditos, pá. O cachorro foi derrotado com apenas dois golpes. Maldito. Ai, será que eu estou com medo? O deus da destruição, Bills. Eu já ouvi falar dele antes. Mas onde? Onde é que foi? Ai, esta memória já não é o que era. Olá, príncipe Vegeta. Ah. imaginar coisas. Boo! Ai, mamãe! Ai, que eu tenho as cócegas! Olá! Quem és tu? Queres mesmo saber? Afinal, para todos os efeitos, já estás morto. Olá! Parece um aleijante sem forças! O que é que se passa comigo? Ai, ai, ai, ai, ai! Ai! Por acaso, sabes porque é que estou tão zangado? Então, porque eu não consegui cumprir as tuas ordens no prazo que estava previsto. Percebeste bem o que eu acabei de dizer? Errado! O que é que ele está a fazer ao meu pai? Só pode ser uma brincadeira, mas quem é ele? Eu sou um deus generoso, mas há uma coisa, uma única coisa que eu não suporto. A insensibilidade daqueles que não sabem mostrar respeito por mim. Eu lembro-me que te pedi para me trazeres a almofada mais confortável de todo o universo. E tu trouxeste-o de um qualquer planeta. Não interessa. Não me importa quantos seres tiveste de matar, mas achavas que eu não ia saber que guardaste a almofada mais confortável do universo para ti e a mim deste a segunda melhor? Lobos da sorte, ouviste, meu? O deus da destruição, Bills. O tipo conseguiu derrotar o cachalote com apenas dois golpes. Dois ou três. Pensei que tinhas crescido de outra forma e que não me fizesses perder tempo. Que desilusão. Eu devia ter-te destruído a ti e ao teu planeta daquela vez. Diz-me, alguma vez ouviste falar de um tal deus super guerreiro? Deus super guerreiro? Parece que afinal também não sabes de nada. Então é aqui que tens estado, não é? Jetta! Não te aproximes daqui! Isso não são maneiras de falar com uma senhora, Príncipe Vegeta. Eu acho que ele bebeu mais do que a conta. Quem são vocês? Mas que falta de educação. Eu sou o Whis e este é o meu grande amigo Bills. Muito prazer. Estamos de passagem pela Terra e encontramos o nosso bom amigo Vegeta. Ana, mas que surpresa! Afinal, sempre tens amigos. Agora que falam nisso, de facto, não parecem nada do planeta Terra. Mas para! Eu sou a mulher do Vegeta, Bulma. É um prazer conhecer-te, Bulma. Querem vir à minha festa? Eu faço anos hoje. É o dia da festa do meu aniversário. Eu gostava muito que ficassem connosco. Mas que convite tão generoso. Obrigado. Tenho de admitir que este aroma que está no ar é muito tentador. Ah! Então venham comer qualquer coisa. Mas... Antônio! Peço a vossa atenção. Estes são os amigos do Vegeta, Whis e Bills. Olá a todos, como estão? Olá, olá! Olá a todos! Querido! Acho que se não contrariarmos vai correr tudo bem. Digo eu, sei lá. com eles que eu tenho de me preocupar mais. Este é o Yamcha. Ah? É um prazer conhecê-lo. Podes tratar-me por tu. Fica já a saber que eu dou-me bem com toda a gente. Mas digo-te já uma coisa. Eu sou o melhor em artes marciais que está nesta festa. Eu entendo-se de sentires nervoso. Mas afinal isto é uma festa. Nós não vamos fazer cerimónia. Toma. Aquele idiota! Ai, aqui tem, hein? E o que é isto? Acho que nunca vi esta comida. Isto é uma roleta russa takoyaki! Olha o puto! Funciona assim, em vez de recheio de polvo, destes pastéis tem recheio de wasabi, bem picante! Vamos lá à diversão e ver quem é o valentão! Este idiota! Isto não teria de acontecer! Ah? É, para que é isso? Não sejas assim! Pois é, estás a estragar a diversão. Eu não sei o que é o wasabi, mas o nome roleta russa takoyaki e esse cheirinho dão para abrir o apetite. Parece o molho de frutos vermelhos do planeta Bana. Mas o cheiro não é parecido. Vamos lá, logo vemos quando provarmos. Oh, ofereceste-te para ser o primeiro, hein? Estás mesmo a entrar na onda da coisa. Todos, Bills, Bills, Bills, Bills, Bills, Bills, Bills, Bills, Bills. Calma, meu. Ele tem muitos para onde escolher. Eu não ia escolher o que tem o wasabi logo à primeira. Ai! É delicioso! A textura sedosa do polvo envolvida numa delicada bola de farinha de trigo. Como é que eu nunca pensei nesta combinação antes? E o molho é delicioso. Muitos parabéns! É mesmo delicioso. Tenho de ligar ao Avilés para me ensinar a fazer isto. Ainda bem que não tem wasabi. Palerma, aquele que tem o wasabi é o melhor de todos. Toda a gente sabe disso, pica. Este não tem. Ai, isto é o suficiente para ter um ataque cardíaco. Estás a ver? Animou a festa, não foi? Opa! Tu vais para o circo, rapaz. Porque é que tinha de bacalhar a mim? Isto é tão calmo. Ai, caramba, é tão bom estar de barriguinha cheia. Esqueci-me completamente do nosso propósito. Controlar o mundo não parece uma coisa assim tão importante agora. É verdade. Espera, não é nada disso. Controlar o mundo é a razão pela qual o grupo do Pilaf existe. Nós não podemos desistir. Nunca, nunca. As bolas de cristal estão neste navio! Não estás a fazer nada. Importas-te nos ajudar a separar os restos? Está bem. Toma mais esta. os maltrans. São metade terrestres, metade crianças. E olha para o estado em que aquele está. Oh, Deus, super guerreiro, afinal, onde é que tu estás? Oh, meu Balto, aqui da boa aldeia! Uma pirâmide de takoyaki. Muito obrigado. Muito obrigado. E então, o que é que vais fazer agora? Não tenho mais pistas e tenho a barriga cheia. Acho que vou-me fazer para casa. Aproveito para dormir uma sesta. É, sim, é boa ideia. Vá, mas desaparece daqui de uma vez, anda. Ei. Ai! Aquele tipo do planeta Kaibi, como é que ele se chamava? O Son Goku. É isso, Son Goku. Que relação é que tu tens com ele? Eu acho que somos inimigos. Tu achas? Eu tiro os olhos destes guerreiros por um instante e eles enganam-me logo. São mesmo cobardas. Desculpe. Desculpe! Só faltava este! Estás zangado? Pareço-te zangado? Sim. Estás enganado. Eu não estou zangado. Estou para além de zangado! Mas afinal, o que é que lhe deu? Não sei. Cota, cota, cota, cota, cota, cota, cota! Estou quase a acabar estas delícias fofas! Não ponhas wasabi nessas! Com esta reação é difícil ficar zangado. E ficar zangado costuma dar-te fome. Mas diz-me uma coisa, Bills. Já provaste a sobremesa que eles chamam de pudim? Pudim? É muito macia, é uma delícia! O quê? E onde está essa iguaria? Ali. Olha só do que és capaz de fazer para animar a festa da tua querida mulher. Eu nem te reconheço, Vegeta. Vem para a faixa, matraca! Peço desculpa. O vendedor disse-me que o pudim acabou. Vocês por acaso importam-se de nos dar um pudinzinho? Estás a ver? Foi por isso que eu te disse para não os trazeres todos. Oh, então é aquilo. Macio e brilhante. Tem cá um aspecto. Não se acanhem, não levem só um. Levem o suficiente para os dois. Nem pensar, são todos meus. Egoísta. Eu peço desculpa, mas nós viemos de um planeta muito distante. Se perdermos esta oportunidade de provar esse tal pudim, não sei quando é que vamos poder voltar a fazê-lo. Por isso, compreendam. O que é que foi? Eu sou muito forte, por isso tenho de comer muito. Tens algum problema com isso? Então a tua desculpa é essa? Esta agora? Esperem, por favor, não fiquem chateados. Desaparece. Oh, não. Toma lá esta! Oh, Sabes, eu sou um deus generoso. Mas há uma coisa que eu simplesmente não suporto. A insensibilidade daqueles que não sabem mostrar respeito por mim. Sou eu, o Son Goku. E de repente o Bills ficou furioso. Espera, Son Gohan. Ah, Son Goten, até tu. A festa transformou-se numa autêntica confusão. Se isto continuar, a Bulma vai ficar em brasa. Vegeta, o que é que se passa? Se não fizeres nada, estamos feitos. No próximo episódio, como é que te atreves a fazer isso à minha Bulma? A violenta transformação do Vegeta. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.